coisas desta vida faz a gente esquecer que temos fé, faz a gente não lembrar que tem saída, faz a gente tropeçar no que aprendeu. Mas veja agora sim, tá, meu irmão, Deus está falando no seu coração. Se creres, tu verás a sua mão, verás a glória de Deus. Se ele fez o sol parar no céu, ele vai fazer o céu parar em cima deste sol. Ele vai dizer pra noite se virar e amanhecer, pois só ele faz tristeza se alegrar no seu poder. Ele vai fazer banquete no deserto pra você. Se ele fez o rei comer capim, trouxe José da cadeia e o fez governador, ele fez de uma Maria ser a mãe do meu Senhor. Ele fez de uns peixinhos 5 mil alimentar. Isso é pra você não esquecer jamais que ainda tens um Deus. Às vezes as lutas desta vida faz a gente esquecer que temos fé, faz a gente não lembrar que tem saída, faz a gente tropeçar no que aprendeu. Mas veja agora sim, tá, meu irmão, Deus está falando no seu coração. Se creres, tu verás a sua mão, verás a glória de Deus. Se ele fez o sol parar no céu, ele vai parar no céu que está em cima desse sol. Ele vai dizer pra nós e amanhecer, pois só ele faz tristeza se alegrar no seu poder. Ele vai fazer banquete no deserto pra você. Se ele fez o rei comer capim, trouxe José da cadeia e o fez governador, ele fez de uma Maria ser a mãe do meu Senhor. Ele fez de uns peixinhos 5 mil alimentar. Isso é pra você não esquecer jamais que ainda tens um Deus. Se ele fez o rei comer capim, trouxe José da cadeia e o fez governador, ele fez de uma Maria ser a mãe do meu Senhor. Ele fez de uns peixinhos 5 mil alimentar. Isto é pra você não esquecer jamais que ainda tens um Deus. Que ainda